estamos aqui reivindicando o que é nosso. O opressor nos fortalece até os ossos. Porém, estamos aqui para revolucionar. Comando interno somos nós. E o sistema vai chorar. De volta na missão. Pela nação dos oprimidos. Povo sofrido que só vive no genocídio. E que resiste, correndo pelo certo, conquistando algum direito. Em forma de protesto. Essa é a nossa postura. E a batalha continua. E aqui verás que os filhos teus não fogem à luta.